No somos su tempo, no somos do río, no somos a agua, o que está perdido, o que não descansa. No somos su tempo, no somos do río, no somos a agua. Nós somos o tempo, nós somos do rio, nós somos a água, o que está perdido, o que não descansa. Nós somos o tempo, nós somos do rio, nós somos a água. Nós somos o tempo, nós somos luz.